tá no ideal de descida ao trip 5515. Trip 5515, autorizando chegada bom, se desça 4000 pés, ajuste no 097. Ciente, 040, na proa de pelo, trip 5515. Trip 55 no 5, desça 2.000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. 2.000 pés autorizado, ILS reportará quando no localizador o Trip 55 no 5. Noite, o número 06, sua identificação, desça ao 050, vigilância, chegada amarela. Receptando o localizador, Trip 55 no 5. Trip 55 no 5, chame torre 18.6, bom pouso. 18.6, Trip. Torre, salve. Muito boa noite, Trip 5515 estabilizou no local. Fica avistado agora, reporte com o embaixo travado, Trip 5515 passando externo. Ciente, reportará, senhor. Achou e travou o Trip 55 no 5. Pista livre para os autorizados, vento calmo, o Trip 55 no 5. Ciente, livre pouso. 5, bem-vindo, Sola 06, direita na minha escuta, até o pátio 3, Alfa Kilo, pátio 3, frequência Lima estacionar com o lá, bem-vindo. Ciente, vai livrar a direita, muito obrigado pelas boas-vindas, manterá a escuta, trip 55 no 5. Identificação desse a 4 mil pés, vigilância, chegada bom. Identificou 4 mil pés, chegada bom, seguro 643. Forma ajuste no 0 no 7, no 643. No 0 no 7, já. No 606 sem restrições, desça 3 mil pés, ajuste no 017. Ok, para 3 mil no 017 sem restrições, com no 606. Salvador, muito bom dia, web 5899, transfere, passa 190, decisão 50, pro demais, sempre da Bravo. Web 5899, boa noite, acione identificação, desça o 050, vigilância, chegada maré. 0-0-0, chegada Mari, copiado 99. Senar 6258, boa noite, assim, identificação, desse nível 060, vigilância, chegada amarela. 060, 606 DC 2000, autorizado sinal do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000 X-Ray, chamará estabilizado, 1606. Web 5899, sua indicada. Indicada agora, 2600. Reduza 2309. 230 agora, 09. Boa 062, boa noite, senhor, identificação desse nível 070, vigilância e chegada maré. Voo 643, sem restrições, enterro desse a 2000 pés, ajuste no 017. 2000 pés, 643. Estabilizado, voo 606. Voo 606, complete LS, chame a torre, 1-8-6-12, bom pouso. Obrigado, 286. Objeto 5899, saturação para sequenciamento. Mantenha proa 030, limite ao custo localizador. Objeto 5899. 030, limitado pelo lote 5899. Confere nessa proa desse 3000 pés, ajuste no 017. Web 5899. 3000 pés, confirmando 1017. Afirma. Xará 6258, desce 050. 050, 6258. Zul 4062, pro Editap, descendo 0612 a 0. Tem pista livre, vento calmo, pouso autorizado. livre pouso, voo 9606, por favor. 643, da presente foi na proa de Duna, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Proa de Duna, reportagem estabilizado, localizador, voo 9606. Triple 5344, boa noite, acima identificação, descendo nível 070, vigilância, chegada amarela. Webjet 5899, redução indicada 2009. Agora reduzindo, quando tiver no localizador, pode interceptar? Está livre interceptando essa torre, reporte estabilizado. Obrigado. Channel 6258 sem restrições em TAP, desça 3 mil pés, ajuste no 097. 3 mil pés sem restrições no 097, 6258. Sete no 4, bom dia, sem identificação, desça ao nível 080, vigilância, chegada maré. A critério do comandante, eu no sétimo plano. Web 5899 está autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 99. Sim, só um minuto para a cópia, preparei a subida já. Dael, é informada, só um minuto. Voo 9606, sou 019, direita na minha escuta, Alfa, reportando Juliette. Alfa, está Juliette na sua escuta, no 606. Sota 3152, boa noite, 370, Marcel. Gente, número 2, cópia ao 370, estou solicitando. Ou que o senhor estiver aí no repetitivo. Repetitivo é o 330. Pode ser, não tem problema. Ok, só mais, um minutinho, número 2, cópia, prepare inicialmente a PUCA. PUCA. 9606, só confirmando, a pista está molhada? Úmida. Bem, obrigado. O Mike, papapá, pronto, cópia. 0, Guarulhos, decolando 1-7, curva direita, no perfil da Dael, Leda, após Leda voa bridge, a intercepta já o eixo da UPS, o grupo 16, segue conforme. 5465 transponders, controle 120.8. Reduzindo, 220, azul 462.